aí, eu vou falar pra você o seguinte. Se você tá incomodado com o meu som, monta o mais forte e bota de ré. Seu som não bate, espanca! Pablo MG, com ele seu som não bate, espanca!